театры. Identificação, peça e a daia para o nível 130. Minha daia 130, 32 no meio. Sim, o senhor vai voar até Momba, e Momba vai voar 362. Então voa na proa, voa na proa? Para manter inicialmente o espaço, aguarde autorização para o 362. Chame Centro Recife, frequência 125.1, faz o negativo 128.3. 251, caso negativo 1283. O azul 2725, ainda algumas milhas adiante. A intenção é a realização do ILS X-Way da 28, se possível. Sete. Vitor Kilo Delta, retoma a navegação, vai na proa de Usan, Vitor Kilo Delta. Na proa de Usan, Vitor Kilo Delta. Tá autorizando a descida, Vitor Kilo Delta? Deixa eu descer para 2.000 pés, deixa eu ver uma parte. 2.000 pés na proa de Usan, Kilo Delta. Localizador 6356. Eu chamo a 6356, a última informação da torre, apenas para atualizá-lo. Pode leve sobre a cabeceira 28. O teto permanece 1.000 pés, visibilidade de 4.000 metros. E eu estou em forma também que o tempo continua estável. Ok, 163, 5 metros. Chama a torre agora? Sim. Chama a torre agora? Torre, frequência 18.95. 195. Vitor Kilo Delta, autorizado até 2.000 pés, autorizado o ILS. Consciente das condições formadas ao Xané? Consciente, o Vitor Kilo Delta. Autorizado ILS na 28, o Vitor Kilo Delta. Ótimo. Azul 2725, desça para 3.000 pés no 014, consciente das condições? 673.000 ajustado no 014, confirma as condições? 1.000 pés de teto, 4.000 de visibilidade, chuva leve na cabeceira 28. Está um tanto quanto escorregadia. Ok, ciente, 2725. O 275 reduza para 170, nós. Viu? 275 ao controle? Prossiga. Eu tenho tráfego de um PAT 4 à sua frente. Inicie redução para 170, nós. Ok, reduzindo para 170, nós, azul 2725. Afirmativo. Então, 32 eu não vi, autorizado descida para nível 050. 3804. Desça para o nível 130, sua identificação está 3804. Pouso 6356. 6356, pouso autorizado, pista 28, 200 graus, 10 máximo. Autorizado, pouso 6356. 28, não me engano. Seria possível 362, é presente? Ah, afirmativo, tá 32 no meio. Ei, Bruno, 362, tá 32 no meio, 3 mil, cara. Julião, tá ligado na eco, mantenha a eco, aguarde ingresso na Alfa, chamando o solo 219. Chanel 6213, autorizado ingresso pista 28. Meu par para decolagem fica autorizado. Ok, a linha é mantém 28, 6213. Você liberou, confirmou? Decolagem, Chanel 62, pista livre, 200 graus, 14 mais. Livre decolagem, Ocean 62, 13. Chanel 216, autorizado por cima até 2.500, né? O ajuste permanece após o 362, autorizado 363 em forma estabilizada. 2500 PS, 014, informará estabilizado, 3216. O azul 2725 estabilizado no ILS 28. Início 2725, complete a aproximação, chame a torre Salvador, frequência 118 decimal 95. Chame a torre 118 decimal 95, azul 2725. Torre Salvador, azul 2725. Azul 2725, continue a aproximação, pista 28, aguarde pista livre. Aguardo pista livre, azul 2725. Como chuva moderada, reporte se avistando. Reportará avistando 2725. Decolou às 36, 119.8, bom voo. 28, 200 graus, 12 graus. Hoje autorizado, 2725. Então, até o nível 360, liberado da restrição na posição. Liberado da restrição do nível 100. Ok, nível da restrição, vindo para 360, fechamento, 12. Curso do localizador, 3219. 3216, complete torre de frequência 11895. 3216, uma boa tarde. 6213, Oceané, voe na proa de Dael. Proa de Dael, fiz para 360. azul 2725 no solo aos 38, esquerda no 219, mantém a delta, aguarda ingresso na alfa, chama de sol, tá? Ok, livra à esquerda, guarda na delta, chama de sol, 1219, azul 2725. Oi, Salvador, 3216, estabilizado X-Ray 28, boa. 3216, continua a aproximação 28, informa chuva moderada, pista molhada, último tráfego já avistou a 300 pés. Reporte avistado. Reporte avistado, 3216. Ah, poderia confirmar o vento, por gentileza? 210 graus, 112 graus. Obrigado. Cedeu, reportou turbulência moderada na final e a chuva é forte, perto em torno de 300 pés. Gente, tá 304. Pista 3216. Ok. Visual. Pista 28, 210 graus, 10 mais. Sempre pouso, pista 3216. Azul 4463, exalta o tráfego na curva? Afirmativo. A Lima tem na sequência? A Lima tem a sua vantagem, 4463. Solo Salvador, é American 229. Salvador, American 229. A esquerda libera, 1219. Aguarda ingresso em Alfa. 3216, estou aqui em Sérgio. Pesado. Salud. Salvador American 229. Azul 4463, pista livre. Autorizado a calar, pista 28. 220 graus, 1 lugar nosso. Está iniciando o azul 4463. Salvador, boa noite, né? 4463. Continua a aproximação pista 28, foi reportado, foi avistado, o último tráfego a 500 pés, continua a aproximação, reporte avistado. Pista 3804. Isso é 125 decimal 1, alterna 128 decimal 3. 463 aos 43-119-8, bom momento. 7198, azul. Área autorizada, descida até o nível 130. Salvador, bom dia, é o azul 4463. É o American 229. Confirmo, azul 4463. 4463, saída coral, submantém o nível 100 inicialmente. Nível centro azul. Volta 3804. Volta 3804. Lima tem 28. Lima tem 28, boa noite, Pai 4. Será o 4463. A gente mantém a guarda para subida. É bastante, é bastante. Final de canto, só que você liga 140, tá bom. Autorizado, 140. Inicialmente mantém 100 até cruzamento com a nave na sua posição uma hora. Afirmativo, vai ser uma terceira, após a sua autorização, a gente sobe a 140. Salvador, passadeiro 2230, Victor, boa tarde. 230, sua identificação, chegada Cari, conforme no ponto da descida. Gente, ficou Cari no ponto da descida, autoriza a via para o de Ofri. Negativo, mantenha o perfil. Mantenha o perfil, gente, 2230, confirme, aliás, Zulu. afirmativo, ILS Zulu, pista 28. Zulu, grato, 28. autoriza direto Mato, lá, voo 2067. Confirme. Direto Mato, lá. Obrigado. Obrigado. Quatro, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, caso negativo 1268. 2045, contorno 8. Negativo 1864. 090 para o 70, 255, é livre LS de forma estabilizada, ajuste no 014. Livre LS vai reportar estabilizado, não deixa o seu. Para a descida. 2230, desça para o nível 130, 2230. 130, 2230. A torre informa 1000 pés de teto, teto em torno de 1000 pés, visibilidade em torno de 4.500 metros, chuva leve sobre o campo. Obrigado pela informação, da 255. Gol 2067, tráfego à sua direita, posição 1 hora, 20 milhas, está no nível 210, autorizado a descer até o nível 130, 2067. O chame é 255, completo final do procedimento. O chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. 89, obrigado. Toro, Chané 6255. Chané 6255. Informa chuva moderada sobre o campo, pista molhada, escorregadia, teto estimado de 500 pés. Informe avistando o campo, o vento é 220 graus, una 2 nós. Positivo, vai informar avistando, tem suas condições, mas 200 km. Voo 030, autorizado descer para o nível de voo 050. Ajuste no 014. Voo 030, 50, com o Mica 2. Voo 2067, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 3. Boa tarde, bom voo. Eu Chené 6255, pouso autorizado na 28, vento é 220 graus, 14 nós. Positivo, fala que avistou aí uns 800 pés. Ok, gente. Chené 6255, no solo 07, libere na eco e chame o solo 219. Positivo, Chené 6255, liberando na eco, 219. Sônia Salvador, muito boa tarde, voo 1867, próximo ponto de na pista 28. Boa tarde, voo 1867, está autorizado a colar da 28. Vento é 220 graus, 149. Ok, a linha decola aqui para 28, voo 1867. Aparelho 2230, sem restrições, vista para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado, final do procedimento ILS ZU da pista 28, reposto estabilizado. 2, bateria 2230, bateria estabilizada, autorizado 2 mil pés. Controle Salvador, Xenemia 226, informação fixa, boa tarde. Xenemia 226, boa tarde. Via chegada CARI, deixa a tônica de voo 120. Ajuste no 014. 120 na CARI, 104, Xenemia 226. Muito bom dia, Gona 255, informação disso, faça nível 190. Gona 255, via chegada e pitch, vista até o nível de voo 050, ajuste no 014. Via e pitch 050, delica 8, no 255. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 1867, passando agora 1600 pés. Voo 1867, contato radar na decolagem, via saída árvore, sub, mantenha nível de voo 380. Ok, subindo para o 380, continua, pode voar na proa de árvore? Autoriza direto elefa, voo 1867. Direto elefa, obrigado. Na 226, número 3 na aproximação, reduza para 2509. É 2250, minha 226. Passaria do 2230, cruzando 1970 mais e reduzindo, estabilizado. Passaria 2230, completo final do procedimento, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, 2230. Goma 255, autorizado DC para 4, meu pet. 4-0-2-5-5. O Xané é 6141? Agora 2-0-2-5-5. O Xané é 6141, via chegada e pique, desce até o nível de voo 080, ajuste na 014. O Xané 6226, autorizado DC para o nível de voo 050. Xané 6226, reduza para 2309. 2309, Xané 6226. Xané 6141, autorizado a separar o nível de voo 060. 060. Então, 3144, via chegada Cari, desce até o nível de voo 120, ajuste na 014. Goma 867, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260, 288, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Gol no 255, desça para 2000 pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento ILS Zulu, da pista 28, reposta habilizado. Procedimento Zulu da 28, 2000 pés, autorizado procedimento 255. Então, 3044, número 5 na aproximação, reduza para 2509. Bateria 2230, tem livre pouso. Controle, o Xané 6226. Xané 6226, prossiga. Possibilidade de executar o ILMX aí pra 28? Afirmativo, Xané 6226, aguarda autorização, mantém inicialmente o perfil da chegada casa. Sim, a gente mantém o perfil aguardando no 6226. 6226, reduza para 2009. 6006226. Sarelo 2230 no solo 820. E pega à esquerda e chama o solo 219. E para a esquerda 219, 2230. Uno 41, com que velocidade indicada? 2009, 1-4-1. Uno 41, número 3 na aproximação, reduza para 2309. 2309, 1-4-1. Xanemia 226, desça para 2500 pés, ajuste 1-0-1-3, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, na pista 28, reposto para dentro da vista 363. No VLS 1255. 1255, completo final do procedimento, chame o senhor Salvador, frequência 118, decimal 95. Não, senhor. Até mais, obrigado. Não pôs. Edgo 1255, informe pista molhada, escorregadia, ajuste a padrão, chuva de mais a moderada sobre o campo, teto estimado em torno de 500 pés, informe avistando o 1255. 255. Para informação adicional, o vento é 220 graus, 109. Xanem 6141, autorizado a acertar o nível de voo 050. 255. Bruno 25. Altura autorizada na 28. O vento é 220 graus, ano 09. 220 graus com 129, 1255. Controle Sala 3144, poderia fazer o ILS-X aí da 23? 3144, sim, canal de autorização, mantenha o CC da Sala da Casa. É. 61141, autorizado 73 e o 7.